Vitor Mike Quebec, autorizado para o uso, pistão 17, vento de uma centena com 12 nós. É aqui. Livre 17. 2, bom dia, bom dia, 073, bom dia, bom dia, bom dia. Bono 073, autorizado ali ainda, colar pistão 10, vento de uma centena com 12 nós. Vento de uma centena com 12 nós. Vento de uma centena com 12 nós. Bono 983, autorizado Guarulhos, vindo 360, via Rocha do Planto, após a colagem esquerda direita, bloco 1 no alfa. Controle 120, decimal 8, transponder 5430. Bono 983, cotejamento correto, sempre pronto, pushback acionamento. Semana para o posicionamento, 93. É 250, antes do Juliette. 6250, mantenha a posição, antes do Juliette. O trio Papa Romeu Lima, bom dia, frequência livre. Vitor Mike Quebec no solo 1303, confirmando parte 4. Tec Tec, parte 5. Ao liberar a pista, reporte. Trip 5221. E reporte livre na 97. Tempo. 153 a bordo, 3:30 galeão. Sanaime 3111, autorizado táxi via Índia, no ponto espera da 10, chame torre 118, decimal 95, o ajuste altímetro na 018. Ok, no ponto espera vai chamar 2:95, bom dia, até a volta. O Sanaime 6250, fica atento ao arrebanho da companhia taxiano, autorizado a ingressar na Juliette, posição 02. Observando o arrebanho da companhia, atuando 2:6250. Controle, bom dia, bom 073, cruza 1600 pés para 340. Bom dia, 073, contato radar estabelecido na decolagem, sobe o nível de voo 340, saída block 1 no alfa. 340, block 1 no alfa, voo 073. Será, um brecheco. Prossiga, Mike Bell, vem aqui. Tá bom? Convide pra mais prazer. Elefa 1 Alfa da 17. Elefa 1 Alfa da 17, 5 a bordo, acionamento de táxi, torre 118, decimal 95. Confirme, Mike Bell, vem aqui. O vento em Salvador, 1900 graus, 1-1 nós. Gente, o Vitor Mike Quebec, 7 livre, bom dia. Alta, número 2, cópia. Uma 25, marcador externo, trem baixado, travado. Gente, uma 25, tinha aproximação, guardando a autorização para pouso. Guardando 25. Sniper 31 ali, decolar sem parada? Sem parada. 3 aliás, decolar sem parada, pista no zero, vento de uma centena com 10 nós, agilizando. Tá iniciando. Só um instante, Mike Belvick. Lima, Vitor Delta, centro de acionamento, aguardando cópia. O Lima, Kilo Bravo, poderia confirmar se foi feito uma CH de onda LA? Para mim, o seu plano está cancelado. Só um instante, cópia. Rumba 25, autorizado pouso, pistão 1-0, vento de uma centena com 10 nós. Rumba 25, seguinte, autorizado pouso. Rumba Victor Delta, o solo. Estamos em coordenação com sua saída junto ao controle de Salvador, por gentileza, solicite que aguarde, ok? Colado 08, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, até a volta. 733, chamou? Alguma fila. Afirmativo, Lima confere, Lagoa Santa, uma centena, guarde cópia, número 3 para cópia. Ok, pode ir, acionamento. Acionamento quanto risco, funcionário do 733, 4 militar. Lima, Kilo Bravo, poderia confirmar a parte física da cola? Estamos coordenando com o controle a sua saída. Lima, Kilo Bravo, parte 5 da cola da 17, estamos coordenando com o controle a sua saída. Bom dia, Bravo, o senhor já levou a zona de controle? O senhor mantém 1000 pés ainda? Tente, livre a frequência para a coordenação de tráfego local, Tango de Abravo e até o regresso. Tente, Rumba 25 no solo 10, autorizado backtrack, livrando no pátio militar, ao livrar, frequência livre. Frequência livre. Rumba 25 apenas confirmando, frequência livre ao estacional, ok? Sete, Rumba 25 ao estacional, frequência livre, bom dia. Kilo Bravo negativo, ainda estou em coordenação com o controle. Só um instante, copo, por gentileza. Bom dia, 2550. Voo na proa de Duna. Desça ao nível de voo 050, chegada a Mare. Vai está na chegada a Mare. Você está pedindo que você possa realizar patinamento da RNAV da pista 10. solicitando o RNAV da pista 1-0. Mate, se possível, dá presente para o do Sierra Pista 368. O 2550 está autorizado, pro do Serra Vitor 368. Muito obrigado, da presença do Serra Vitor 368. Zul 4207, controle. Otivo 073, chama Centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, com voo. 25, 1, 3, 3, 2, 5, bom dia. Salvador, o FAP 250 está atingindo o nível 150. Autorizado 050. Dia 4207, desça nível de voo 060, reduza para 250 nós, chegada bom. Afirmativo, a gente está aguardando apenas a posição do controle, ok? É, quem informa as saídas é o controle, o mais pra diante. Mais pra diante, já coordenado sua saída, chama a torre, por gentileza, a torre irá apagar a nova saída. Mike Bravo Yankee, apenas confirmar a saída. Agora decolando 17, vai manter pro até 2000 pés após direita em rota, ok? 2000 pés, direita em rota e o transponder 5144. Acionamento chama para o táxi Mike Bravo Né, 6319. Chega. 6319, chama o Centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. 251, 3325, obrigado, até a volta. O Força Aérea Brasileira 2550, a descida está autorizada até 4000 pés. 4000 pés, o ajuste 10018. A 4018, 2550. Segue visual, decolado 17, mantenha pro até 2000 pés após curva direita em rota. 5414 no transponder, o controle opera no 120.8, Lima Vector Delta. Afirmativo. Afirmativo, pátio 5. Vicente, chama tu aí para o táxi 1895 ali na Victor Delta. Lima Victor Delta, prossiga. O Lima Victor Delta 09, Salvador, 2 horas, está autorizado somente para o táxi. Táxi é porte para ingresso, Lima Vitor Delta. Pode cópia. Quatro. Aí é 2733, não escutou do solo? Não escuto. Gente, vem em condições de efetuar a saída RNAV? Ah, positivo. Gente, autorizado para Serra Bravo, Lima Serra, nível de voo 100, decola da 10. Com curva direita na saída Coral, Uno Alfa. O controle APL 120.8 e o transponder 5170. Ok, autorizado, Salvador Lagoa Santa, nível 100, decola da 10, curva direita, saída Coral, Uno Alfa. Decimal controle 1208 e o transponder 5170. Saída 733, cotejamento correto, estamos pronto para táxi. Força Aérea 2733, autorizado táxi até que fui até o reporte para cruzamento da 1028. Ok, vou chamar para na hotel e informa que decola de intercessão. Gente, na hotel chama torre 118.95, hoje de altímetro na 08. Ok, vou chamar torre 118.95. Bloqueio CR-2368, autorizado descida para 2500 com ajuste em 2850. Atingiu 060, 4207. 4207, desce até o nível 050. Coordenado, um instante cópia. Gol 1397, são cópia. Para cópia 1397. 1397, autorizado Congonhas, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída Block 1 Alfa. Após voa direto Bridge, onde intercepta UPZULU 16. Após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. O controle opera em 120.8 e o transponder 5441. Ok, o gol 1397, autorizado 360 para Congonhas, decola da 10, curva direita, Block 1 Alfa, após direto Trivi, UPZULU 16, Belo Horizonte, rota para o voo 1208-5441. Bom, na 397, a voz Block, voo abrir de Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Ok, Block 1 Alfa, Trivi, após UPZULU Bridge, UPZULU 16, gol no 397. Gol na 397, estamos pronto para o tiver acionamento. Lima Kilo Bravo, ponto cópia. Lima Vitor Delta, decolado aos 21, aciona 5414 e chama o controle 120.8. 5414? 5414, chamarão 208. Grato, somente 2000, né? Confia, afirmativa, 2000 pés após direita em rota, é o Lima Vitor Delta. 2000 pés após direita em rota, Delta. 5452. Salvador, Lima Vitor Delta. Controle. É o Papa Tango Lima Vitor Delta, seu decolado da 17, está restrito 2 mil pés? Lima Vitor Delta, inicia a curva para a esquerda, na proa de Borba, até o cruzar 2 mil pés, subindo ao nível de voo 200. Seu, foi passado Lima Vitor Delta, sobe direita, em rota. Poderia confirmar porque não está programado na FMS. Sente. Sente o que, senhor? Mantém, sobe, desce? O Lima Vitor Delta, ao cruzar, mantenha o eixo até 3 mil pés. Até 3 mil pés está autorizado curvar à direita na proa de borba. Afirmativo, mantenha os 3 mil pés após direita, proa de borba. Grato. Após cruzar 3 mil pés, autorizado a seção 200. Afirmativo, Lima Vitor Delta. Delta. Do 4207. 4207 desce para 2 mil, reduz para a aproximação e intercepta o ILS, o 4207. Controle, Fábio 250, tá visão cabeceira no zero, Salvador. O Chifo 02550, completa final, chama a torre, 118 decimal 95, bom pouso. 1895, boa. Senhor, confirme bomba. Bomba tá atrás da gente, confirma? Afirmativo, pra que estamos operando sem o VOR, a sedação RNAVE. Essa é a saída que tem para o setor noroeste ali. Antes se tentaremos a coordenação para o senhor prosseguir para a GQE. Afirmativo. Tá ok. Afirmativo. Salvador, possibilidade de cancelar e manter um 4-5 direto GQE, o Lima Vitor Delta? 5-0, está na aproximação final, cabeceira 1-0, baixar travado. Diz que decola, forma sem puxa Lima. 5-0-5 direto de GQE, Lima Vitor Delta. O senhor se encontra com condições visuais no momento? Ativo, senhor. Lima Vitor Delta tem condições visuais no momento, acendendo 1-4-5 direto de GQE. Sente, modificado 1-3-2-4, sobe 1-4-5, condições visuais para GQE. 1-4-5, condições visuais de GQE. Abre 2-5-5-0, está autorizado o pouso, pistão 1-0, vento uma centena com 13 nós. E repouso, pistão 1-0, para 2-5-5-0. Alô, Gol 397, continua no estivé funcionamento. Gol 397, autorizado no estivé funcionamento, é um todo táxi. Mariana, está Salvador, Oceaner 61140, autorização, recife. Sente, sobrevoo na Baía de Aratu, Marinha 7085, reporta para regresso. Lima, Quilo Bravo, o senhor vai aguardar, tem um fluxo para decolagem, ok? Tem entrada para decolagem da 197, o senhor vai aguardar mais 2 minutos. Meu, quanto cópia? Autorizado, Feira de Santana, nível de voo 045, decola da 197, com curva à esquerda no corredor forte. O controle é PL 120 decimal 8 e o transponder 5436. Vai manter a restrição do corredor forte de mil pés. Autorizado, cruzamento é Boston Quebec. Gente, Alfa Juliette Romeu, presente retificando, o transponder 0122, parte 4, poderia confirmar pessoas a bordo? Zero, chegada Mari. Zero, Mari, pode voltar? Cima 9. Aos 40 45. 1345 Delta, sente. Estão no ponto de espera, ok? Venha na parte da papel, ok? O Lima aquele bravo. O CR 2550 no solo 26, livrando a direita, chama o solo 121 decimal 9. Na direita, chama 129 decimal. O 550 confirma autoridade? Dá ele pro Lima Vitor Delta, VFR? Alfa Jet, o meu aprovacionamento é para táxi. Azul 4207, autorizado pouso pistão no zero, vento de uma centena com 10 nós. Livre pouso, baixar travado, 4207. Gente, Força Aérea 2550, autorizado ingressar na Alfa, mantenha a posição antes da Taxiway Delta. Antes da Taxiway Delta, por gentileza. Mantenha na Alfa. Aguardando essa Delta. Total 9911, ponto cópia. Autorizado Fortaleza, nível de voo 3110. Decola da 10 com curva esquerda na Adolfo 1 Alfa via Upzulu 19. O controle é PL 120 decimal 8 e o transponder 5427. Total 3198. Confirma o nível que passa. Sete, vento de uma centena com 12 nós. Gol 93, mantém a ponte fera. Taxi Gol 1397, POB de 1111, autonomia de 4 horas e 09 minutos, alternando o Galim. Gol 1397, autorizado táxi via Pátio Índio, no ponto de chame torre 118 decimal 95, o ajuste de altímetro 10017. Você é 2733, autorizado a linha via interseção, aguardando instruções para decolagem. Ok, a linha e aguardo Azul 4207, o solo 28, direita solo 121.9. Bem, direita solo 29, 4207. Tapatango Mike Bravo Yankee, decola 229, mantém a proa até 2000 pés após direita em rota, e chame o controle agora em 120, decimal 8. Mike Bravo Yankee, mantendo a proa após 2000, direita, acessão em rota, controle 1208, grata, teu retorno. Mike Bravian, que eu tenho confirmando o transponder 5144, ok? Afirmativo, acionado 5144. 4307. Força Aérea 2550, autorizado a ingressar na Taxiway Delta, este é uma torre 118.95. Afirmativo, ingresso Delta, torre 29. Agora é o FAB 2550, tá... Através aqui está em direção à Delta. Tente você, área 2550, guarde para cruzamento. Vamos ativar a forma que o FAB 2550 é só estacionamento lá na estação de autoridade, né? Não parte da base não, ok? Tente o Força Aérea 2550. Ajuste o time drone 017. Controle Salvador, Mike Bravian, que atingindo 2000 pés, curvando à direita para saída em rota. O controle opera em 120 decimal 8 e o transponder 5440. Equipamento número 1, como recebe? 5164. 5164, vamos mudar de equipamento, senhor. Correto, aguardando um pushback. Poderia apenas confirmar, realiza a saída da R-Nave. Direto destino, ok? Mais um minuto. Sim, a gente toma tempo de estar aguardando apenas a instrução de pushback. Salvador, como recebe o Mike Bravian aqui no equipamento número 2, acionado 5144. Não recebo seu transponder, nem o modo alfa, nem o charge.